Graça e paz, irmãos. Que a bênção e a paz e o amor de Deus seja com cada um de vocês e com vocês permaneça. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Jeremias e nós vamos ver o capítulo 21, que diz assim: Deus nega o pecado de Zedequias. Deus nega o pedido de Zedequias, melhor, desculpa. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, quando o rei Zedequias mandou-lhe Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Safonias, filho de Misaías, eles disseram: Consulta, pois, neste momento a Yahvé por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor repita em nosso favor todos os seus milagres, a fim de que ele se afaste de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: Eis o que deveis comunicar a Zedequias. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: Estou muito próximo de ordenar que se voltem contra vós todas as armas de guerra que estão em suas próprias mãos, as quais estão usando para lutar contra o rei da Babilônia e os caldeus, esse povo babilônico que vos cercou do lado de fora do muro. Eu os reunirei dentro desta cidade. Eu pessoalmente pelejarei contra vós como um poderoso e braço forte, com ira, furor e violenta indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma doença horrível. Logo em seguida, afirma o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus sábios e seu povo dessa cidade, que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que planejam tirar-lhes a vida. Ele os matará ao fio da espada, sem qualquer compaixão, nem misericórdia, não terá deles a menor piedade. Dizei, portanto, a este povo: Assim fala Yahvé: Eis que agora disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que permanecer nessa cidade perecerá no meio da espada inimiga, pela fome ou pela doença epidêmica. Entretanto, quem abandonar a cidade e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá sua própria vida como recompensa. Assim eis que determinei fazer o mal e não o bem a essa cidade, assevera Yahvé. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Também dirás à casa de Judá: Prestai atenção à palavra do Senhor. Ó casa e dinastia de Davi, assim ordena Yahvé: Executai justiça pela manhã e livrai o oprimido da mão do opressor, para que o meu furor não saia como fogo e se acenda, sem que ninguém o apague por causa da maldade de vossas atitudes. Eu estou contra ti, que estás entronizado sobre o vale do Planalto Rochoso, afirma Yahvé. Contra vós que exclamais: Quem poderá nos atacar? Quem adentrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei de acordo com as suas obras, garante Yahvé. Eu atearei fogo em sua floresta e ela devorará todos os seus arredores. Aqui nós vemos o rei Zedequias mandando o sacerdote ir até o profeta. Pela primeira vez, Zedequias manda procurar o profeta. Até então, o profeta tinha falado e dito palavras e dito mais outras palavras, e o rei Zedequias nem sequer o ouvia, nem sequer se dignava a ouvi-lo. E simplesmente ignorava o que ele dizia e dizia que o que ele falava era mentira. Mas agora que o cerco se fez, agora que Nabucodonosor está às portas da cidade, ele então manda consultar a Yahvé, manda consultar Jeremias, pedir para Jeremias consultar o Senhor, a fim de que talvez o Senhor pudesse livrá-los daquela opressão, livrá-los das mãos do inimigo. Ele não tinha feito isso em momento nenhum, mas agora está fazendo, achando que desta forma está agradando o Senhor e o Senhor os livrará das mãos do inimigo. Nós precisamos entender, querido, que os líderes serão sempre os primeiros a serem cobrados pelo Senhor, pois cada qual com sua autoridade e âmbito de ação dirige o povo. E, portanto, devem a satisfação diante de Deus por suas atitudes e comandos. Jeremias censura os governantes, os falsos profetas e todo o povo de Judá entregue à prática do pecado. Ainda que a maior parte dos capítulos de 1 a 20, os acontecimentos estejam contados em ordem cronológica, os capítulos 21 a 52 objetivam mais o tratamento de certos assuntos do que a própria cronologia dos fatos. Os governantes de Judá são responsabilizados por Yahvé pelos males econômicos, sociais e espirituais que grassam no meio do povo. Zedequias age como a maioria das pessoas em todos os tempos e culturas. Busca a religião como um talismã, uma chave mágica de soluções fáceis para problemas complicados. Procura a Deus quando percebem que se esgotaram os recursos humanos e estão dispostos a fazer qualquer coisa, mesmo que não seja prática éticas e honestas. Assim que o cerco tiver início, Seraías e Sofonias, além de outros líderes, foram executados em Ribla por Nabucodonosor. Aqui nós vemos o comentário da Bíblia trazendo alguns exemplos para nós. Nós precisamos entender que Deus dá autoridade, que a autoridade provém do Senhor. Todos que lideram, todos que governam, todos que têm autoridade porque receberam essa autoridade do Senhor. Ninguém teria autoridade se do Senhor não fosse dado. Lembra de Jesus falando com o governador romano, falando com Pilatos, quando Pilatos diz assim: você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te prender, para te matar? E Jesus respondeu para ele: você não teria nenhum poder se do alto não fosse te dado. Então, todo poder, toda autoridade provém do Senhor. E essa autoridade e esse poder é dado às pessoas, é dado aos homens, mas os homens responderão por isso, eles respondem por isso. E eles são os primeiros a responderem por isso, porque eles receberam do Senhor a autoridade para governar, a autoridade para decidir, e as suas decisões, se forem decisões sábias, se forem decisões à luz da palavra do Senhor, decisões que agradam ao Senhor, decisões que são ordenadas pelo Senhor na sua palavra, então eles vão bem e eles vão ser abençoados e toda a nação será abençoada. Mas se os governantes não forem abençoados pelo Senhor, não fizerem o que é agradável ao Senhor, então eles sofrem e toda a nação também sofre, todos aqueles que eles lideram também sofrem. Hoje é 7 de setembro, é o Dia da Pátria, é o dia que nós devemos orar pelo Brasil. Os governantes estão comemorando o Dia da Pátria, comemorando, fazendo festas, mas na verdade deveriam estar de joelhos diante do Senhor, prostrados diante do Senhor, buscando do Senhor a orientação e buscando do Senhor a direção para aquilo que se deve ser feito, para o que devem fazer, para como agir diante das dificuldades que temos vivido, diante das dificuldades que temos passado em nosso país. assim como todas as outras nações devem fazer isso. Todos os governantes deveriam fazer assim. O rei Zedequias deveria ter feito isso e não fez. O seu pai Josias fez isso. O seu pai Josias consultava o Senhor e vivia na presença do Senhor e fez tudo segundo a orientação do Senhor e descansou na sua velhice, na presença do Senhor. Mas o seu filho não, os seus filhos não seguiram o caminho de seu pai. Antes, pelo contrário, seguiram por outros caminhos, por caminhos tortuosos, por caminhos que desagradam ao Senhor, por caminhos que são contrários à vontade do Senhor. Nós precisamos estar atentos e observar que aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses têm vida longa e têm uma vida tranquila, governam tranquilamente. Ainda que tenham intempéries, ainda que tenham problemas que enfrentar problemas, mas sempre encontrarão da parte do Senhor a solução para os problemas, a solução para as dificuldades que têm que enfrentar no seu dia a dia. Zedequias deixou para buscar o Senhor na última hora, quando não havia mais jeito, depois do Senhor já ter mandado recados e mais recados, mensagens e mais mensagens, dizendo que iria destruir por causa do pecado, que iria fazer o que iria fazer por causa do pecado em que eles estavam metidos, por causa da idolatria, por causa da adoração de falsos ídolos, por causa da injustiça, porque eles oprimiam o órfão, oprimiam a viúva e faziam tudo que era contrário à vontade do Senhor. Mas eles não ouviram. Então, quando Nabucodonosor cerca a cidade e ele se vê sem saída, não há mais saída humana, não há o que fazer. Eles estão cercados do lado de dentro do muro. Eles estão do lado de dentro do muro e do lado de fora está Nabucodonosor com o seu exército. E aí a palavra do Senhor é: olha, a única coisa que eu vou fazer é aqueles que se entregarem, que saírem dos muros e se entregarem a Nabucodonosor, eu pouparei a sua vida, terá a sua vida como despojo, terá a sua vida como bênção minha, como a minha bênção para eles. Porque Nabucco queriam que, dizendo para eles, então se entreguem, se rendam, para que o pior não aconteça. Que se vocês resistirem, o pior vai acontecer. Doenças vão vir, dificuldades maiores do que essas que vocês estão vivendo vão vir. Mas Zedequias não quis ouvir. Ele não ouviu a orientação do Senhor e ele não se rendeu, ele não se entregou ao Senhor, nem permitiu que o povo fizesse isso. Então, Nabucodonosor continuou com seu cerco até que as coisas não tivessem mais jeito e ele então invadisse a cidade. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, mais do que nunca, estarmos atentos à vontade do Senhor dita na sua palavra. A palavra do Senhor é a verdade, ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Não há mudança na vontade do Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós precisamos estar atentos a isso, porque a palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor não tem sombra de variação. O mesmo que foi dito para o rei Zedequias é dito para nós também. Nós precisamos estar atentos ao Senhor, voltarmos para o Senhor, estarmos com os nossos corações tementes diante do Senhor, e não como apenas como pessoas, mas como nação. Nós precisamos orar mais do que nunca, orar ao Senhor, que hoje seja um dia de oração, mas não só hoje, todos os dias seja um dia de oração pelos nossos governantes, por aqueles que nos governam, para que possam ouvir a palavra do Senhor e prestar culto ao Senhor e fazerem a vontade do Senhor, não fazer as coisas segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria vontade, segundo o desejo do seu próprio coração. E a Bíblia vai dizer que é o coração do povo de Israel, um coração maligno, um coração mau e maligno, assim como são os corações, porque enganoso é o coração do homem. E o coração do homem engana e pode levá-lo à ruína, mas o Senhor, ele pode nos dar vida e vida com abundância. Quando nós olhamos para esse texto em que o Senhor está dando uma oportunidade de que eles se entreguem e que eles se rendam para poupar a vida, é uma bênção. O Senhor está poupando a vida deles, mas o rei Zedequias não tem isso como bênção, não tem isso como vontade do Senhor, como bênção do Senhor para a vida do seu povo. Porque, na verdade, ele está preocupado com seu próprio umbigo, está preocupado com o seu governo, está preocupado em se render. Se render significa perder a autoridade, perder o governo sobre Israel. E ele iria perder de qualquer forma. Ou ele perdia e ganhava a sua vida, ou ele iria perder e perderia também a sua vida, como perdeu. Porque o Senhor não adianta, com o Senhor não se brinca, com o Senhor não faz acordos, com Deus não tem acordo, com Deus ou é a vontade dele ou não é a vontade dele, ou se faz a vontade do Senhor ou não se faz, ou faz aquilo que é agradável a ele, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, ou não faz nada. Porque o Senhor não aceita outra coisa. O Senhor não aceita vontade de homens, coração de homem enganoso. Deus não aceita. Deus não aceita idolatria. Deus não aceita perversidade. Deus não aceita pecado. Deus não aceita nada disso. Nada disso ludibria o Senhor. Não tem nada que o homem possa fazer para enganar o Senhor, porque o Senhor a tudo vê. O Senhor a tudo prescuta, o Senhor olha o coração, ele sabe o intento do coração humano. Ele não olha apenas o exterior, ele olha o interior, aquilo que está dentro do coração humano, aquilo que vai dentro do coração das pessoas, isso ele já conhece. A palavra diz que antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já conhece o que a pessoa ia dizer. A pessoa não precisa falar para que o Senhor conheça o que ela iria falar. Ele já sabe antes mesmo que ela fale, porque ele conhece o intento do coração, ele sabe o que ela está pensando, ele sabe o que ela está desejando. E nós precisamos estar mais do que nunca, queridos, voltados para o Senhor, voltar as nossas vidas para o Senhor, buscar ao Senhor. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto é tempo. Buscai ao Senhor. Vinde, comprai vinho, pão e leite. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, pão e leite, para que vos alimenteis, diz a palavra do Senhor lá no livro de Isaías. Nós precisamos estar na presença do Senhor, confiando no Senhor e prestando ao Senhor o culto que a ele é devido. Estejamos nós em posição de autoridade ou não, estejamos nós em posição, qualquer posição que estivermos, de autoridade ou de subordinados, nós precisamos, todos nós, fazermos a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é para todos, todas as pessoas, não são só para os governantes. Os governantes são cobrados primeiro. A única diferença é isso, é que eles são cobrados primeiro, mas todos são cobrados também. O povo de Israel, o povo de Judá, foi cobrado por causa da sua malignidade, por causa do seu pecado, por causa das suas injúrias, por causa da sua idolatria. Todo o povo, e o Senhor vai dizer que todos eles pagariam por aquilo que estavam fazendo. E agora chegou a hora, Nabucodonosor foi trazido pelo Senhor. Nabucodonosor não veio pela própria vontade, foi o Senhor que fez com que Nabucodonosor saísse de sua terra e fosse até Judá para dominar Judá e para destruir Judá, para levá-los cativos, uma parte deles cativo e uma parte deles maus e mortos. Não haveria nenhuma misericórdia. Aqueles que não fossem passados ao fio da espada morreriam pela fome, ou senão seriam levados cativos para a Babilônia. Assim aconteceu, como aconteceu. Eles foram levados para a Babilônia, muitos milhares foram levados para a Babilônia, milhares morreram e milhares ficaram na, muitos ficaram na cidade, mas ficaram na miséria e na fome e na dificuldade, porque a cidade foi destruída, não havia o que fazer dentro de uma cidade destruída. Então nós precisamos estar atentos, queridos, para que o Senhor não volte a sua espada contra nós, para que o Senhor não volte contra nós a sua ira, como ele diz aqui no texto: olha, eis que eu vou com ira, com todo furor contra vós. Ele está indo, Nabucodonosor, está usando Nabucodonosor com toda a ira, furor, porque o pecado do povo tinha chegado a um nível de extenuação. O Senhor não aguentava mais o cheiro do pecado, não aguentava mais o aroma que subia da terra por causa do pecado. Então nós precisamos estar atentos, porque os nossos pecados, eles têm cheiro mau diante do Senhor. Mas nós precisamos também saber que nós temos da parte do Senhor o bom perfume de Cristo, que nos perfuma, que nos adorna, que nos abençoa, que nos faz virtuosos, que nos faz cheios de alegria. Então, eu quero deixar para você nesse dia, em nome de Jesus, no dia da pátria, que você seja cheio da unção do Senhor, que você seja cheio da graça do Senhor, que você seja cheio da autoridade do Senhor para orar, para buscar, para clamar ao Senhor por nossa pátria, para que a nossa pátria não seja destruída como foi destruída Judá, porque em pecado ela está, em grande pecado nós temos visto os nossos governantes estarem, nós temos visto coisas horrendas acontecerem. É só a gente liga a televisão, a matéria é a mesma, é corrupção, corrupção, corrupção, é medo, medo, medo, e tudo de mal a gente vê acontecendo na nossa nação. E tudo isso é porque o Senhor tem permitido, porque o povo voltou-se contra o Senhor, não adora o Senhor como deveria, não busca o Senhor como deveria. Lá em Crônica, 2 Crônica 7,14, disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que nós possamos nesse dia buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, buscar o arrependimento, clamar ao Senhor por arrependimento, para que o Senhor gere em nós arrependimento dos nossos pecados, para que ele gere arrependimento no coração das nossas autoridades, para que ele gere lamento no coração dos nossos autoridades, para que eles voltem para o Senhor com pano de saco e cinza na cabeça, para que possam encontrar o perdão do Senhor enquanto é tempo, e nós sejamos poupados, para que nós também não sejamos pegos, como foi Judá, pela maldade dos seus governantes. Eles foram entregues ao rei Nabucodonosor e foram destruídos por causa dos seus pecados. Que nós sejamos libertos desses pecados e que nós sejamos libertos de toda sorte de pecado e toda idolatria seja desfeita, toda idolatria nesse país caia por terra, em nome de Jesus, para que nós possamos estar na presença do Senhor, prestando a Ele culto, porque ele é o único digno de se receber glória, honra e louvor. Ele é o único digno de receber culto devido ao seu nome, porque ele é o único Deus verdadeiro. Fora dele não há Deus, fora dele não há Deus. Fora do Senhor não há outro Deus. Só ele é o Senhor. Só ele é Deus, só ele é soberano, só ele pode fazer bem as nossas vidas, só ele tem o poder de fazer o bem e o mal. Aqui ele coloca, eu coloco diante de vocês dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E o caminho da vida é se rendam a Nabucodonosor, que nós possamos ser libertos desse dia em que tenhamos que escolher entre nos entregar ao inimigo ou resistir ao inimigo, que nós possamos, antes que isso aconteça, nos arrepender e sermos salvos pela misericórdia do Senhor e pela graça do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é grande, a misericórdia do Senhor é maravilhosa. E nós precisamos estar atentos a isso enquanto há tempo. Voltemo-nos para o Senhor, oremos ao Senhor, para que encontremos nele e dele o perdão e a restauração para as nossas vidas e para a nossa nação. Em nome de Jesus, que nós não sejamos pegos como foi pego Judá. Nós sejamos restaurados, nós sejamos transformados, todo o país, toda a nação seja transformada, seja abençoada pelo Senhor, e seja pelo Senhor, e seja pelo Senhor abençoada e transformada mesmo, buscando do Senhor e recebendo do Senhor uma nova vida, uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de prosperidade, e que nós saiamos dessa situação em que nos encontramos, de calamidade, de enfermidade. Os que não estão sendo mortos por causa das maldades dos governantes estão sendo mortos pela calamidade da enfermidade. Que nós oramos também para que Deus nos livre dessa enfermidade que acometeu o mundo inteiro. Para que Deus nos livre dessa enfermidade, para que o Senhor possa nos abençoar e nos tirar do meio dessa calamidade que nos atormenta há tantos meses. E também nos livrar de toda corrupção, de toda maldade, de toda opressão, de toda decisão errada que tem sido tomada pelos nossos governantes. Que os nossos governantes comecem a tomar decisões sábias, decisões dirigidas pelo Senhor, decisões vindas da parte do Senhor, e parar com toda a roubalheira, com toda destruição que eles têm feito, e usado dinheiro, como nós temos visto, usado dinheiro da saúde para salvar vidas, ao invés de salvar vidas, usa o dinheiro para botar com a mão dos seus próprios bolsos. Isso é maligno diante do Senhor, isso é perverso diante do Senhor. Isso o Senhor não perdoa, mas que todos possam se arrepender e todos possam ser alcançados pela misericórdia do Senhor e serem transformados pelo Senhor, que os nossos governantes sejam transformados pelo Senhor, se entreguem ao Senhor, entreguem as suas vidas ao Senhor, confiem no Senhor para que o mais ele possa fazer. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor nesse momento para que o Senhor possa derramar graça, derramar misericórdia e derramar uma unção de quebrantamento sobre a nossa nação, para que haja um grande mover de quebrantamento, de arrependimento e de transformação na nossa nação, para que nós sejamos uma nação abençoada, uma nação cheia de paz, de alegria e de bonança. Uma nação cheia de esperança e cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus, fica aqui a minha oração e o meu desejo, e clamo e conclamo a todos vocês para que orem também, para que busquem ao Senhor, para que clamem ao Senhor, para que o Senhor restaure a nossa nação e não deixe acontecer conosco o mesmo que aconteceu com Judá. Que nós não tenhamos que escolher entre a vida e a morte, entre entregarmos para termos a nossa vida poupada ou ficarmos e sermos mortos ao fio da espada. Que esse dia não chegue, mas que nós possamos nos arrepender antes e sermos antes transformados. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus é que eu oro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e que a doce e maravilhosa presença do Pai, do Filho e do Espírito seja com você e com você permaneça hoje e eternamente. Amém.